Em 5 segundos, podcast do Alexandre Sena. Olá a todos, eu sou o Alexandre Sena, trazendo para vocês mais um podcast. Esse é o meu podcast número 12, edição de 1º de outubro de 2005. Quero mandar um grande abraço a todos os ouvintes que já acompanham o nosso podcast faz algum tempo. E também dar as boas-vindas aos novos ouvintes que começaram a escutar o podcast do Alexandre Sena agora. Você que chegou até aqui, seja por alguma matéria que saiu na mídia recentemente, seja por recomendação de outros podcasts, seja porque chegou navegando, procurando o podcast pelo Google, enfim, seja bem-vindo. Nosso podcast geralmente tem uma nova edição a cada 10 ou 12 dias. Cada edição dura em torno de 25 ou 30 minutos, às vezes um pouco mais. Eu geralmente trago aqui assuntos da atualidade, sobre noticiário político, sobre comportamento, sobre tecnologia, internet, mídia, etc. É uma autêntica revista de variedades. Você pode sempre baixar as edições dos nossos sites, alexandresena.jor.br/podcast.html, ou utilizar um dos nossos feeds para baixar pelo programa agregador de RSS. Atualmente, o podcast do Alexandre Sena está disponível em três versões. A versão normal, que vem no arquivo em formato MP3, que normalmente tem de 12 a 15 MB de tamanho. Também temos uma versão Lo-Fi, para quem usa conexão discada, com qualidade de som um pouco menor, mas em compensação com o tamanho de arquivo também menor. Geralmente não passa de 4 MB de tamanho, o que normalmente leva uns 20 minutinhos para baixar em conexão discada. Esse tamanho é bom também para quem não tem muito espaço no HD do computador ou no cartão de memória do tocador de MP3. E, finalmente, temos a versão Super, também conhecida como Enhanced Podcast, ou Podcast Melhorado, que vem em formato AAC, que você pode ouvir usando o iTunes, o QuickTime ou o iPod, ou ainda o Palm Tunes. Essa versão Super traz aí imagens e links que vão passando ao longo do podcast, para ilustrar as informações à medida que eu vou falando aqui. Eu queria registrar aqui rapidamente a boa repercussão que tivemos na edição passada, por conta das críticas contundentes que eu fiz em relação à mídia, à cobertura da mídia sobre a crise política no governo Lula. Eu até fiquei surpreso, porque achava que política era um tema um tanto árduo para se tratar no podcast. Achei até que iria afastar uma boa parte da audiência dedicando tanto espaço para falar do jogo entre os meios de comunicação e os políticos. Mas a repercussão foi bacana. Tivemos aí alguns comentários no site, também recebi alguns e-mails comentando o assunto. Teve até um ouvinte, o Sérgio, que brincou dizendo que eu sou candidato a ser o próximo Gui Leitz. Pelo que eu entendi, ele acha que eu não vou poder continuar fazendo podcast depois de tudo que eu disse a respeito da Globo, da revista Veja. Acho que não tem nada a ver. Muitas das críticas que eu fiz são críticas que o Observatório da Imprensa, por exemplo, sempre fez. E pra você ver, mesmo a revista Veja já reviu em parte a sua postura na cobertura da crise política. Acho que os erros da mídia têm que ser apontados mesmo. A imprensa é um dos pilares da democracia e as críticas muitas vezes acabam surtindo um efeito positivo. Os próprios jornalistas, os próprios editores muitas vezes acabam reavaliando o seu trabalho. E quando a sociedade fiscaliza a imprensa trabalha muito melhor, trabalha de uma maneira mais idônea e ética. Só completando, eu queria deixar aqui a dica de um outro ouvinte, o Joildo Santos, que indicou o Blogspeak, que é um blog que reúne textos e análises diversas a respeito da crise. Blogspeak. Blogspyk, blogspot.com. Daqui a pouco, ainda nesta edição, eu trago uma entrevista com o jornalista e ativista cultural TT Catalão, um nome conhecidíssimo no jornalismo brasiliense, um grande cronista e que vem conquistando o público da internet com seus artigos publicados semanalmente no blog do Ricardo Noblat. Mas antes, vamos ouvir mais uma faixa do CD Wired, o som contagiante do Zep Mama com What Do You Say? Vamos curtir. 1, 2, 3, and... What do you say? détails. Elle a essayé de s'expliquer. Tous les mots étaient très compliqués. Mais les gens n'ont jamais pu les plier. Puis enfin, Aline est arrivée. En chantant ses belles mélodies. C'est son mode et moins compliqué. On nous appelait. What did you say? Zep Mama com What Did You Say, faixa do CD Wild, sob licença Creative Commons. Na semana retrasada, eu participei de uma oficina de comunicação corporativa, que aconteceu no órgão em que eu trabalho aqui em Brasília. A oficina foi ministrada por ninguém menos que Vanderlei Catalão, mais conhecido como TT Catalão. Os ouvintes de outras cidades talvez nunca tenham ouvido falar nele, mas TT Catalão é um dos grandes nomes do jornalismo aqui de Brasília. Tem uma longa história de militância cultural. Ele participou, entre outras coisas, da criação do Espaço Cultural Renato Russo, que é um dos grandes centros culturais de Brasília. E também fez parte da equipe comandada pelo Ricardo Noblat, que fez uma grande revolução na história do jornalismo brasileiro, durante a gestão do Ricardo Noblat à frente do Correio Brasiliense, entre os anos de 1994 e 2002. TT Catalão ficou bastante célebre pelas crônicas que escreveu para o Correio Brasiliense, e também pelos trabalhos realizados em conjunto com o designer Chiquinho Amaral, responsável pela revolução do design gráfico do Correio Brasiliense, que permitiu aí diversos experimentalismos jornalísticos. Algumas crônicas do TT Catalão, aliás, podem ser consideradas meio que poesias concretas, já que faziam uma simbiose do conteúdo escrito com o próprio layout do jornal. Mais recentemente, TT Catalão passou a fazer crônicas também para a televisão, numa série veiculada pelo DFTV, o noticiário local da Globo em Brasília. As crônicas sobre Brasília são ilustradas com imagens da cidade e aproximaram o trabalho de TT Catalão do grande público que assiste o telejornal de maior audiência do Distrito Federal. E o público internauta de todo o Brasil também passou a conhecer a ousadia e a verve desafiadora de TT Catalão, através do blog do Noblat, o blog mais acessado da internet brasileira. Todas as quartas-feiras, no blog do Noblat, sai uma crônica escrita pelo TT Catalão, normalmente fazendo uma crítica bem inteligente, bem ácida às vezes, sobre o cenário político. Pois bem, no final da oficina eu chamei o TT Catalão para um rápido bate-papo, onde ele falou sobre essas novas experiências na internet e na televisão. Falou também sobre a experiência anterior, o fantástico trabalho no Correio Brasiliense, e também sobre seus novos projetos como consultor do Ministério da Cultura. Como nada é perfeito, eu só peço um pouco de paciência dos ouvintes, pois nos primeiros minutos da entrevista tinha duas mulheres fofocando no fundo da sala, mas depois elas tomaram Simancol e saíram. Vamos ouvir a entrevista com o TT Catalão. Bom, estamos aqui com o jornalista TT Catalão, renomado jornalista aqui de Brasília, que já tem uma larga experiência, muito tempo aí no jornalismo impresso, no jornalismo, principalmente na área cultural. Queria que você começasse falando um pouquinho, porque atualmente você está escrevendo artigos para o blog do Noblar. Isso. Como é que está sendo um veterano do jornalismo impresso agora nessa nova vertente eletrônica? Como é que você encara o jornalismo do blog, o jornalismo eletrônico? Quais são as diferenças que você aponta? O primeiro ponto é o da velocidade, né? A velocidade de informação que a gente cultiva. Apesar de eu trabalhar, eu fazer só, contribuo com artigos periódicos, assim, só na semanais, das quartas-feiras. Então não tenho ainda o espírito do blog, que quem tem isso é o próprio Noblar, que é o comentário, as postagens e os retornos e tal. Então não interajo com essa velocidade. Mas em um aspecto eu tenho uma forma de interação que às vezes até me desagrada um pouco, porque eu não tenho um costume, já que você quer ver a diferença, que é lidar com anonimatos, né? Eu tenho assim, uma grande dificuldade de não falar com as pessoas, não saber quem está falando, né? Quem vai ao blog do Noblar vê isso, muita gente posta comentários anônimos, às vezes agressivos, como é que você... Não, é desagradávelzinho assim, mas você fica assim meio como... Veja, claro que totalmente qualificados, né? Perdem o peso por as pessoas não terem uma identificação. Então eu que trabalhei com interatividade em mídia impressa, a gente no Noblar mesmo, nós fizemos no Correio, tínhamos 5 conselhos de leitores, criamos o Desabafo, o Correio do Brasiliense, que era uma página inteira, onde até se colocava foto, mas assim, todas as pessoas eram identificadas. Até que nos criticaram, não é o medo da crítica, absolutamente. Mesmo a mal educada, a grosseira, a crítica assim, maldosa, assim, meio repressiva, assim. Mas isso dá para lidar legal. Mas a única coisa, a dificuldade muito grande, mas essa é muito grande mesmo. É você lidar, ou então aqueles e-mails, né, que você sabe que são e-mails que você faz um por dia, né? Você usa esses hotmails, e-mails e tal. Anônimo, né? Você continua sendo anônimo. Não, tô dando meu e-mail para discutir. Nada, não discute nada. Tá? Você precisava ter uma coisa mais frontal, assim. Isso para se estabelecer um espaço realmente democrático de troca. Mas aí ele funciona mais assim como você sentir o pulso de um paciente, né? São sensações. E o cara também, quando está sob anonimato, ele se desobriga de até pensar mais um pouco, né? Porque ele está escondido num bioma, joga uma pedra e se esconde e tal. Como é que você vê que pode ser validado jornalisticamente o conteúdo de um blog? Você acha que... Não, a validação existe, né? Eu acho que existe porque a sua fonte principal, o seu emissor principal, que no caso ali, no caso do Noblar, ele está legitimando aquilo tudo. O teor daquela informação que ele veicula, até o fato de ele me escolher como articulista, ler meu artigo antes de postar, ele poderia me escolher como articulista, mandar um artigo e ele fala, poxa, isso está fora, não é nada disso. Mas há muitos blogs, eu mesmo já vi muitos blogs que tem conteúdo jornalístico respeitável, assim, você lê, você vê que tem um conteúdo maçudo, assim, uma coisa realmente de respeito, mas que a pessoa, às vezes, por algum motivo, o pessoal prefere manter esse anonimato, às vezes nem é jornalista formado. Sim. Aí fica o critério. Isso é muito legal também, né, nos blogs, né? Porque ele abre os canais de expressão, porque o teu ponto de vista não está sendo contemplado, você passa a dar a sua visão especial daquele momento. E às vezes tem razões mesmo técnicas, de empregatícias, você não pode se expor, né? O seu nome. Mas a validação aí é dada pelo conteúdo, né, pelo caráter do conteúdo. Geralmente, quando você cita esse exemplo, são blogs que têm conteúdo jornalístico, mas não resvala na conversa fora, não fica jogando conversa fora, naquela bobageira de... Abobrinha. De famosos desocupados que não tem aqui. Isso o próprio blog vai... Os blogs vão criando um mecanismo de cerceamento disso e tal, mesmo que o cara poste, depois tem uma filtragem que limpa, e vai, ah, censura, fui censurado, porque... Aí faz aquele teatro, né? Mas é natural, você tem alguns filtros para inclusive eles fiquem interessantes de ler, né? Porque quando a baixaria fica muito sem controle, assim, completamente estúpida mesmo, você vê que é gratuito, né? Aí você fica desagradável de ler, né? Você imagina. uma troca de opinião e um bate-boca é uma diferença muito grande, né? Com certeza. Agora, você ficou bastante conhecido dos anos e anos de militância no Correio Brasiliense, escrevendo crônicas, assim, muito, muito bem recebidas pela crítica, pelo público. E, mais recentemente, você tem tido a experiência da crônica televisiva. Isso. A crônica adaptada para a televisão. Que é uma outra migração. Como é que é isso? Você escreve a crônica já pensando na imagem que vai casar? Ou é um trabalho que o pessoal da Globo faz? Como é que é isso? Foi uma migração para mim interessante. Porque exatamente pela minha impossibilidade de estar trabalhando na mídia impressa, que a minha ligação é com a palavra mesmo, né? Escrita, impressa, escrita, formalmente. Apesar de eu sempre lidar muito com as imagens. Mas no caso da TV, ela é assim, vai a coisa como eu faço indicações. Primeiro eu tenho que dar uma cabeça, que é o tema central do que eu estou tratando, para que as imagens tenham isso. Você sabe que televisão é aquela coisa fragmentada, tem grande problema de retenção do que as pessoas veem, porque entra uma explosão, daqui a pouco entra um passarinho, dependendo de uma vaca, as pernas da Gisele Bündchen, daqui a pouco o cabelo do... Quer dizer que no final você está com uma colagem, um mosaico não digerido, né? Então o grande barato é você... Eu indico para ele, digo primeiro qual é o meu tema central, mas não é por nada não, é para que aquilo seja o eixo das imagens. Faço indicações sutis como um roteiro de cinema, não rígido como um roteiro, mas indicações, aqui poderia ser assim, para serem aceitas ou não, porque eu não acompanho o processo de edição de imagem. E no meu caso específico, quando a gente conversou com o Franklin Martins, que foi quem convidou a gente, que é eu, Paulo José Cunha, que foi o primeiro, agora tem mais duas pessoas. Então eu falei assim, Franklin, eu tenho uma paixão tão grande pela palavra. Será que não dá para no final ele ter alguma coisa escrita? Então ele assina em caracteres uma espécie de resumo, uma frase que eu faço, resumindo toda aquela peça, eu coloco uma frase, e eles voltam a colocar uma assinatura eletrônica. Com a marca, o resquício do... Eu noto aí, curiosamente, como comunicação, acho muito interessante como peça, eu noto que rigorosamente as pessoas têm assim vagas impressões do que viu, mas se ela grava alguma coisa é o que ela leu na tela. É muito estranho isso, é muito engraçado. Agora, bom, você fez parte de um grupo junto com o Ricardo Noblat que provocou uma pequena grande revolução na mídia brasileira, que foi o projeto desenvolvido pelo Noblat durante os 8 anos que teve à frente da direção do Correio Brasiliense. Lá no olho do furacão, entre aspas, né, porque o olho é sempre tranquilo, mas lá no dia a dia, no batente da redação, vocês sentiram que estavam provocando essa revolução? Vocês tinham a real dimensão do que estava acontecendo? Ou vocês só foram ver isso depois? Com a repercussão? Sentia que estava trabalhando em algo diferente, sentia, mas sem nenhuma pretensão ser revolução e tal, mesmo porque o projeto não chegou a ser desenvolvido totalmente, né? O projeto foi abortado violentamente pela demissão desse grupo, né? E aí eu cheguei ao projeto nem via o Noblat, eu cheguei via o Chiquinho Amaral, um grande amigo meu, que eu já tinha trabalhado em alguns projetos associando palavra à imagem. Ele até brincava que precisava de um jornalista que gostasse de figurinha. Uhum. Então, quando ele me chamou, o projeto já estava até há um tempo, já uns 6 ou 8 meses. E aí a gente começou a fazer uma semiótica, né? Começou a trabalhar forte. Quando você cria conflitos, ruídos opcionais, você cria ruídos para que se cria fragmentações ou cria associações. A gente trabalhava muito isso. Trabalhava tecnicamente com requintes, assim, de observar prints, ver se uma página estava batendo com a outra, ver se de repente um título em duas linhas estava assim, maculando. É um trabalho quase artesanal. Era interessante, era industrial e o artifício. É um trabalho muito grande, tanto que o jornal Protótipo foi de segunda-feira, exatamente para ficar os domingos, as tardes de domingo, meio tarados, assim, pelo projeto, para ficar burilando o formato no jornal de segunda, do Protótipo, e depois foi passando aos poucos. Mas o trabalho foi abortado por uma questão política interna dos associados, e interna e externa, de conflitos com o governo federal, né? E algumas pessoas ficaram muito visadas, eles já acharam que deviam demitir e tal. Agora, o que eu achei mais interessante eram os suportes que foram criados na linha editorial para dar contexto à notícia. Isso eu sinto muita falta na imprensa, né? Que é tinha as análises, sabe, para entender o caso, como ficou o caso, para saber mais, linhas de linha do tempo para situar. Eu adorava fazer isso, adorava dar essa ideia de contexto, né? Para assumir que uma notícia não nasce em árvore, né? Ela tem uma causa, vai ter consequências, projeções. Isso bem delimitado graficamente, bem claro para o leitor na linha editorial, que ninguém estava embutindo, estava plantando, editorializando o que era notícia, entende? O leitor sabia qual era o espaço da opinião, o espaço que era do informe seco. Diferente que a gente vê em certas revistas, né? Exatamente, essa jogada safada, né? De falam tanto da liberdade, e ficam seduzindo, usando esses recursos de manipulação, né, da notícia, e arrotando ética e tal, essa coisa é complicadíssima. Mas para você, pessoalmente, ficou alguma mágoa pela questão política que causou a... Mágoa, assim, não, tristeza, muita, eu adoro. E depois pela ligação com Brasília, né, a paixão pela cidade é muito grande. Então me cortar um canal como o Correio, por mais que a televisão abriu também um outro... Mas é pequeno, não. O jornal é muito intenso, é maravilhoso. É igual trabalhar em rádio também. Sim. Acho que mais intenso que o jornal é só ir pro rádio, né? Eu também acho um negócio apaixonante. É retorno imediato, é troca. Isso eu senti, até hoje, sinto muita falta, muita tristeza, assim, de não estar. Mas você acha que ainda ficou raízes? É algum desses específicos? Ah, não, o projeto que... tá lá. Né? Agora, hoje não dá para avaliar. Até eticamente, não tem. Ficaram, inclusive, ótimos profissionais lá. Uhum. Né? Grandes amigos, continuam. Mas eu já perdi a referência. 3 anos, eu não sei mais o que é isso, por aquilo. Mas você acha que por exemplo, retomar esse projeto no novo jornal? Tinha que ser uma conspiração de eventos para acontecer isso. Né? Porque eu acho meio difícil, assim. Fica como um caso histórico, é um case. Mas é difícil, porque teria que ter todas essas confluências. Até o fato de ser em Brasília tinha essa importância. O jornal acabou sendo muito concreto com a história da cidade, a ideologia de uma cidade criada, né, uma ideologia de uma cidade estruturada, com linhas. Né. Então até isso, até o fato de ser em Brasília, mais ainda maravilhoso que é o fato de estar em Brasília, que é a grande colagem brasileira, né, que é maravilhosa, né, que nos redime a mestiçagem. Então, maravilhoso estar aqui, porque aí você poderia estar conversando com Acre, conversando com Recife, conversa com Porto Alegre, conversa com Santa Catarina, entendeu? Era assim, todas as culturas do Brasil, a colagem da colagem ali. Eu acho que foi um dos poucos momentos, aliás, que o Correio Brasileiro assumiu uma identidade nacional. Acabava sendo nacional. Exatamente. Acabou sendo nacional. Quanto mais local, aquela história do Fernando Pessoa, né, que o Rio da minha aldeia me revela o universo. Quanto mais ele olhava para o Rio da aldeia dele, mais ele se integrava ao cosmos. Agora vamos falar um pouquinho da sua atividade atual. Você que sempre foi um ativista cultural muito conhecido, agora está trabalhando em projetos importantes no Interlégios, né? O Interlégios é um programa de cidadania, né, para assembleias e câmaras municipais, que é um projeto que está em curso, está em processo, né? E pelo PNUD, uma consultoria de comunicação específica para o Ministério da Cultura, só no que toca a Secretaria de Programas e Projetos Culturais, que é do Célio Turino. E é especificamente o grande projeto, assim, a face mais externa desse projeto é os Pontos de Cultura. Né? São comunidades culturais brasileiras que já têm expressão e o Estado só as reconhece e reforça para que elas fiquem mais fortes através da cultura digital, que é uma integração muito forte da ferramenta tecnológica, mas não como suporte, só como máquina, mas também como expressão. Agora, o que eu noto é que no meio dessa história toda do governo Lula, tal, um dos ministérios que teve destaque, pelo menos no primeiro momento, foi o Ministério da Cultura, exatamente por colocar de novo a agenda da discussão cultural na mídia. É indiscutível também a visibilidade do próprio ministro. Né? Com o certeza. Próprio Gil tem o seu carisma, sua carga assim, fortíssima de entrada nisso tudo. Mas ele mexeu nos conceitos, essa ideia de trabalhar a cultura como um processo, um sentido mais antropológico, valor econômico, além do simbólico, né? Não ficar só pontuando arte por evento, tirando um pouco essa cara de balcão de negócio, renúncia fiscal, lei Rouanet, toma dinheiro só centralizada para determinados eixos, basicamente Rio e São Paulo, os grandes centros da indústria cultural. E isso aí é um esforço muito grande do Ministério. Acho que ele nem tem a visibilidade ainda clara na sociedade que ele já avançou. Mas os conceitos instalados são muito interessantes. Ele fomentou a discussão, achei importante isso. Se não der tempo para chegar mais fundo, ele instalou um conceito de políticas públicas na agricultura muito fora, o trabalho do Manberti, para as culturas populares. né, o patrimônio imaterial, não só prédios, mas as pessoas, saberes, fazer. É um caminho diferente, né, de você achar que a sua cultura é confundir só com teatro e cinema, então só com os produtos e tal. São também, claro. A cultura é um processo. Mas tem essa história do processo, de estar vivo ali. E erudição mais ainda, né? Muita gente que não tem escolaridade, mas de altíssimo, tem um altíssimo grau de erudição pela maneira que ela manipula os seus valores, expressa, resolve situações na sua escala. Coisa extremamente inteligente e moderna, né? Sabedoria. E graciosa, né? São bonitas, são interessantíssimas, assim. E não foram para a universidade, só não tem diploma. E são eruditos. Planos para o futuro, Pepe Catalão? Não, continua. Tem nada, você continua? Não, só vivendo cada dia do jeito que o dia se apresenta, tentando honrar a confiança depositada. Algum livro em vista? Algum? Não, eu tenho um problema grave de publicação. Meus livros toda revelia, assim. Um livro que eu fiz com as bordadeiras, com as Dumont, sobre a cidade cidadã, sobre Brasília, ela bordou um poema bordado, assim. Foi assim também a revelia, foi um grupo que patrocinou. Os outros, a ebulição da escrivatura, foi o Moacir Ferti que pegou na civilização brasileira, também pegou assim meus poemas sem ouvir. Eu disse, meu trabalho sempre foi ligado aos jornais, né? Então ficou um volume gigantesco de material, de páginas que estão amarelando, e que eu não consigo organizar num livro, é um problema grave isso aí. Mas há um problema também da questão da edição aqui em Brasília. Mas eu nem procuro, é impressionante, eu nem procuro. Isso aí eu não posso falar nada. É a opção. Não, é a opção póstuma. Póstuma. Vai ficar pro obras completas só depois que elas se completarem mesmo. Essa aí foi, portanto, a entrevista que fiz com o TT Catalão, jornalista e ativista cultural, um dos grandes nomes do jornalismo aqui de Brasília. Só aproveitando o gancho, já que a gente falou muito sobre jornalismo via blog, o jornalismo que muitas vezes cidadãos comuns vêm fazendo, eu queria citar aqui o site do nosso ouvinte Stephen Rickert. Eu já falei dele outro dia. O Stephen é um americano que já morou muito tempo aqui no Brasil e atualmente ele mora em Los Angeles. Ele já está faz algum tempo com o site, o LA Civic Madness. E recentemente ele fez a cobertura, com texto de fotos, daquele incidente com o avião que teve que fazer um pouso forçado em Los Angeles. Ele mora a poucos minutos do aeroporto e quando viu a cobertura na televisão foi correndo com alguns amigos para o aeroporto, onde ele tirou fotos e fez uma cobertura meio que em tempo real do acontecimento, do dramático acontecimento no aeroporto de Los Angeles. Felizmente, tudo terminou bem, o avião conseguiu fazer o pouso com sucesso, e o Stephen só se lamentou de não ter um gravador digital para gravar entrevistas, mas ele curtiu a parada de fazer cobertura jornalística, né? E parece que vai levar a ideia adiante. Acredito que vai ser uma experiência interessante de jornalismo cívico via internet. Vamos tocar agora mais uma música. Agora é uma música nacional retirada do Podsafe Music, com o Luiz Cláudio, rapper carioca que traz aí a saga do guerreiro, um hip hop gostoso. Vamos ouvir. Rumo ao castelo do mal. Palavras negativas são as flechas inimigas. Lado a lado com perigo e o coração dizendo siga. Dizendo siga. Siga. Guerreiro verdadeiro é o que não se intimida. Começa sua jornada onde os outros terminam. Seu olhar mira à frente, sempre dentro da batida. A fé mora em seu peito, a luta é sua vida. Invadir o castelo, sair dos labirintos, libertando seu respeito da masmorra do inimigo. É sabedor que o combate é inevitável. Está pronto pra tudo, pros desleais e pros covardes. Os ataques de surpresa, seu plano não atrapalha. Mantenha a serenidade, mesmo no calor da batalha. Mas é preciso ter coragem pra viver a sua lenda. Sei que é dura a batalha, porém não se renda. O universo conspira com os que são destemidos. Quem luta por liberdade vê morrer o inimigo. Eu vejo o muro do castelo, ele não me assusta mais. Mesmo perto do perigo, conservo minha paz. Sei que em breve estarei bebendo com meus irmãos, com a vitória na mochila e a humildade no coração. Segue o som e vem. Ei, segue o som e vem. Rap, soul, samba, funk, reggae, salsa. Som que sai do gueto balançando toda a massa. Toda a massa. É. Rap, soul, samba, funk, reggae, salsa. Som que sai do gueto balançando toda a massa. Toda a massa. Toda a massa. Samba, funk, reggae, salsa, o som que sai do gueto balançando toda a massa. Toda a massa. É. Rap, soul, samba, funk, reggae, salsa, o som que sai do gueto balançando toda a massa. Toda a massa. Rap, soul, samba, funk, reggae, salsa, o som que sai do gueto balançando toda a massa. Come on. Tá aí o Luiz Cláudio, que tá fazendo uma bela divulgação aí do seu trabalho, utilizando essa nova e fantástica ferramenta que é o podcast. Uma curiosidade legal é que o Luiz Cláudio gravou uma versão em português daquela música do Chris Box, On a Podcast, que eu toquei na edição passada, que é considerada o hino dos podcasts. Pra quem não lembra, ouça um trechinho de On a Podcast. Agora ouça um trecho da versão gravada pelo Luiz Cláudio. A letra foi composta pelo Diogo Lopes. Podcast. Nós estamos juntos pra mudar toda essa história. Quero ouvir o que eu quiser. Podcast, entre nessa onda. Liberdade e discussão pela internet, onde estiver. Tá aí Luiz Cláudio, jovem revelação da música brasileira, no podcast do Alexandre Sena. E vem aí? Vem aí! Vem aí! Podcom Brasil! Primeira Conferência Brasileira de Podcast. Aguarde! É, vem aí o Podcom Brasil, dia 12 de novembro no Hotel Flat Petras, em Curitiba. Vai trazer aí muitos debates, muitas discussões interessantes a respeito do podcast do Brasil. Mais detalhes no site www.podcastbrasil.com/podcom. Para terminar, eu queria citar aqui um podcast bacana que eu conheci de um pessoal de Porto Alegre, que curte bastante computadores Macintosh. É o podcast Macnarama, que já está na sexta edição. Os programas são mais longos, duram uma hora mais ou menos, mas não perdem o pique. Para quem gosta de tecnologia, de produtos da Apple, né? É um podcast obrigatório. Vamos ouvir um trechinho. É que a Mozilla Foundation liberou o Firefox 1.5, a versão beta do Firefox 1.5, que apresenta diversas coisas divertidas, né, Hélio? Velocidade maior na navegação, agora ele desenha as páginas mais rápido, eu pude notar isso, fiquei bastante... Ah, foi sensível a diferença. Bastante sensível, na verdade a diferença sensível no 233, sim, né? Sim. Tu tem um G3 antigo, tu vai começar a notar. Eu com um G4 500 já achei que ficou bom, né? Já ficou um pouco mais rápido que o anterior. O Hélio agora nos comunica que num 233 está maravilhoso. Pô, e outro, então, tá menos sofrível para usar o Firefox 1.5 junto com outros aplicativos abertos no meu iMac. Ele ocupa menos espaço na memória. Tá aí a gauchada do Macnarama, www.macnarama.com, mandando muito bem aí no podcast. Virei fã dos caras, com certeza vou acompanhar as próximas edições. A gente fica por aqui. Convido a todos mais uma vez a participar da nossa comunidade no Orkut. O link está lá no nosso site, alexandresena.jor.br/podcasts.html. E para quem quiser me mandar um e-mail ou um recado em áudio, o endereço é alexandresena@gmail.com. Um forte abraço e até a próxima. Podcasts do Alexandre Sena. www.alexandresena.jor.br/podcasts.html.